Depois de muitos meses a angariar fundos, o bisturi humanitário está quase a entrar em ação no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau. Estão à nossa espera e que já há alguns grandes referenciados e outros que vamos, nós vamos encontrar e que vão aparecer. Entretanto, a urgência não para, não é? Vão havendo situações que aparecem e custa mais no dia que se parte sempre. Fica sempre muito por fazer, não é? Fica. Começa-se logo a ter saudade lá, embora se queira voltar. Mas há aqui um misto de emoções, porque apegamos muito a eles, até porque uma das nossas grandes surpresas foi a forma calorosa como o povo da Guiné nos recebeu. José Sousa é um dos 5 enfermeiros da missão organizada pela primeira vez em 2019, quando faleceu o único ortopedista que prestava serviço na capital guineense. 8 médicos preparam uma maratona de intervenções cirúrgicas. Podemos atuar que a nível do bloco operatório de ortopedia, bloco operatório de cirurgia, e no recobro e na formação de alguns colegas. Que é novidade este ano também. Que é novidade, e vamos também abrir uma biblioteca. Este ano os serviços foram alargados à especialidade de otorrino para assistir crianças, como adianta a enfermeira Paula Eira. Vamos ter uma equipa de otorrino-laringologia. Vão fazer essencialmente rastreio à população infantil. E eu acho que isto é um passo grande, uma vez que só existe um otorrino para o país inteiro. Portanto, nós estamos a falar de um país que vive de missões humanitárias. O bisturi humanitário irá tirar apenas um dia das 2 semanas para uma tarefa nos arredores da capital, distribuir material que é angariado em Portugal pela Fundação do Médico Guineense José Manuel Inuba. Vamos entregar secretárias para as escolas, vamos entregar material escolar, roupa, vestidinhos para as meninas que foram gentilmente cedidos. E pronto, e vamos ter um dia inteiro nessa parte que para nós também é muito importante, porque é um trabalho muito, muito digno desse médico. A missão Rumo à Guiné 2020 é formada essencialmente por profissionais dos hospitais de Aveiro, Feira e Médio Ave.